sou tão pequeno, mas quero te conhecer cada dia mais. Quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz quando falas através do meu pai, quando falas através da minha mãe. Eu sei que sempre falas comigo, Senhor. Eu quero obedecer contigo, eu vou crescer.